Cheiro 26, capítulo 93. Aqueles momentos de hostilidade eram em geral evidentes, mas por vezes ficavam a remoer por baixo de uma aparência de disponibilidade e de afeto. Lila, por exemplo, continua a mostrar-se feliz por cuidar das minhas filhas. Contudo, com uma simples inflexão de voz, tendia para fazer-me sentir em obrigação, como se dissesse: aquilo que és, aquilo que te tornas, depende daquilo que eu, sacrificando-me, te permito ser e tornares-te. Bastava que eu me apercebesse desse tom para me aborrecer e pensar em arranjar uma babysitter. Mas tanto ela como Enzo quase se ofendiam, nem se podia falar nisso. Uma manhã em que eu precisava da sua ajuda, mencionou com enfado problemas que a pressionavam. E eu disse com frieza que podia arranjar outras soluções. Tornou-se agressiva. Eu disse-te que não podia. Se precisas, eu organizo-me. As tuas filhas alguma vez se queixaram? Descurei-as? De modo que me convenci de que ela queria apenas uma declaração de indispensabilidade. E admiti com sincera gratidão que a minha vida pública seria impossível se me faltasse o seu apoio. Depois entreguei-me às minhas obrigações sem mais rodeios. Graças à eficiência da secção de imprensa, todos os dias eu aparecia num jornal diferente e também duas vezes na televisão. Andava excitada e nervosa, gostava da atenção que crescia à minha volta, mas receava pronunciar palavras erradas. Nos momentos de maior tensão, não sabia a quem me dirigir e recorria a Lila para me aconselhar. Se me fizerem perguntas sobre o Solara, diz aquilo que pensas. E se os Solara se chatearem? Neste momento és tu mais perigosa para eles do que eles para ti. Estou preocupada. O Miquel apareceu mais louco. Os livros escrevem-se para se fazerem ouvir, não para estarem calados. Na verdade, procurei ser sempre cautelosa. Estava-se no meio de uma aguerrida campanha eleitoral e tive cuidado, nas entrevistas, de não me meter em política, de não falar nos Solara, que, como se sabia, estavam a canalizar votos para os 5 partidos do governo. Mas falei muito das condições de vida do bairro, da degradação que se agravara depois do terremoto, da miséria e dos negócios de fingida legalidade, das conivências institucionais. Além disso, dependendo das perguntas e da inspiração do momento, falei de mim, da minha formação, do esforço que fiz para estudar, da misoginia na Normale, da minha mãe, das minhas filhas, do pensamento feminino. Eram momentos complicados para o mercado dos livros. Os escritores da minha idade, hesitantes entre vanguardismos e narrativa tradicional, tinham dificuldade em atribuir-se uma fisionomia própria e em afirmar-se. Mas eu estava em vantagem. O meu primeiro livro saíra no final dos anos 60. Com o segundo, mostrara uma cultura sólida e interesses diversificados. Era um dos poucos que já tinham um pequeno percurso editorial e até algum público. De modo que o telefone começou a tocar com insistência. Mas devo dizer que os jornalistas raramente queriam opiniões ou intervenções sobre questões literárias. Pediam-me, sobretudo, considerações de âmbito social e pareceres sobre a atualidade napolitana. Mas comprometi-me de bom grado. Depressa comecei a colaborar com o Matino acerca dos mais variados temas. Aceitei uma rubrica no Noi Donne. Apresentei o livro em todo lado para onde me convidassem, adaptando-o às exigências do público que encontrava pela frente. Nem eu própria acreditava naquilo que me estava a acontecer. Os livros anteriores tinham corrido bem, mas não de forma tão intensa. Telefonaram-me 2 escritores de relevo que eu nunca tivera oportunidade de conhecer. Uma realizadora, muito famosa, quis encontrar-se comigo. Tinha a intenção de transformar o meu romance num filme. Todos os dias tinha conhecimento de que o livro fora requisitado para leitura por esta ou por aquela editora estrangeira. Em suma, O meu contentamento foi crescendo, mas recebi com particular satisfação dois telefonemas inesperados. O primeiro foi de Adele. Falou-me com muita cordialidade. Informou-se a respeito das netas, disse que sabia tudo delas por intermédio de Pietro, que as vira em fotografia e que estavam muito bonitas. Ouvia, limitei-me a algumas frases convencionais. Do livro disse, voltei a lê-lo, parabéns, melhoraste-o muito. E ao despedir-se, fez-me jurar que se fosse a Génova apresentá-lo, tinha de lhe dizer. E tinha de levar as meninas, tinha de as deixar passar algum tempo com ela. Jurei, mas não fazia tensão de cumprir o juramento. Poucos dias depois, telefonou Nino. Disse que o meu romance era estrondoso. Uma qualidade escrita inimaginável em Itália. Pediu-me para ver as três meninas. Convidei-o para o almoço. Deu muita atenção a Dedê, a Elsa, a Ima. E depois, naturalmente, falou imenso de si. Agora passava pouco tempo em Nápoles. Estava sempre em Roma. Trabalhava muito com o meu ex-sogro. Tinha cargos importantes. Repetiu muitas vezes, as coisas estão a correr bem. A Itália finalmente está a entrar no caminho da modernidade. Depois exclamou de repente, fixando-me nos olhos. Juntemo-nos outra vez. Desatei a rir. Quando quiseres ver Ima, basta telefonares. Mas nós dois já não temos nada a dizer um ao outro. Parece-me ter concebido a menina com um fantasma. De certeza que não eras tu que estavas na cama. Foi-se embora amuado e nunca mais deu sinal de vida. Esqueceu-se de nós, Dedê, Elsa, Ima e eu, durante muito tempo. Esqueceu-se de certeza. Mal fechei a porta atrás dele. Capítulo 94. Nessa altura, o que mais queria eu? O meu nome? O nome de ninguém? Estava a tornar-se definitivamente o nome de alguém. Era esse o motivo porque Adele Airota me telefonara. Como se quisesse pedir desculpa. Era esse o motivo porque Nino Sarratora tentara fazer-se perdoar e voltar para a minha cama. Era esse o motivo porque me convidavam para todo o lado. Claro que era difícil separar-me das meninas e deixar de ser, pelo menos durante uns dias, a sua mãe. Mas até essa cisão se tornou uma praxe habitual. O sentimento de culpa, depressa, era substituído pela necessidade de fazer boa figura em público. A cabeça ficava repleta de tantas coisas que Nápoles e o bairro perdiam consistência. Outras paisagens se impunham. Chegava a cidades maravilhosas que nunca vira. Sentia que gostaria de ir para lá viver. Encontrava homens que me atraíam, que me faziam sentir importante, que me davam alegria. Em poucas horas, abria-se diante de mim um leque de sedutoras possibilidades. E os vínculos de mãe esbatiam-se. Por vezes, esquecia-me de telefonar a Lila, de dar as boas noites às meninas. Só quando me apercebia de que seria capaz de viver sem elas, é que caía em mim e me sentia em falta. Depois, houve um momento particularmente mau. Parti para uma grande viagem promocional no Sul. Tinha de ficar fora uma semana, mas Ima não se sentia bem, tinha um ar abatido, estava muito constipada. A culpa era minha, não podia zangar-me com Lila. Ela era muito cuidadosa, mas tinha muito que fazer e não podia estar atenta até aos suores das crianças quando elas se excedem às correntes de ar. Antes de ir, pedi à secção de imprensa que me facultasse os números de telefone dos hotéis em que estava previsto eu ficar e deixei-os a Lila para qualquer eventualidade. Se houver problemas, recomendei-lhe, telefona-me que eu venho logo. Fui-me embora. A princípio não fazia senão pensar em Ima e no seu mal-estar. Telefonei sempre que podia. Depois esqueci-me. Chegava a um sítio. Recebiam-me com muita cortesia, tinham preparado um programa muito cheio para mim, tentava mostrar-me à altura e no fim homenageavam-me com jantares intermináveis. O tempo voou. Uma vez tentei ligar, mas o telefone tocou em vão e desisti. Uma vez atendeu Enzo, que disse no seu tom lacónico: faz o que tens de fazer, não te preocupes. Outra vez falei com o Dedê, que exclamou com voz adulta: estamos bem, mãe, adeus, diverte-te. Mas quando voltei para casa, constatei que Ima estava no hospital havia 3 dias. A pequenina tinha uma pneumonia, tivera de ser internada. Lila estava com ela. Deixara todas as suas incumbências. Deixara também Tina. Fechara-se no hospital com a minha filha. Fiquei desesperada. Protestei por me terem deixado na ignorância, mas ela não quis abdicar da sua posição, nem sequer quando eu voltei, e continuou a sentir-se responsável pela menina. Vai, dizia. Andaste sempre em viagem, descansa. De facto, estava cansada, mas acima de tudo estava atordoada. Lamentava-me por não ter estado ao lado da menina, por tê-la privado da minha presença justamente quando teria precisado mais de mim. Por isso, agora nada sabia sobre quanto e como ela sofrera. Mas Lila conservava na memória todas as fases da doença da minha filha. A respiração difícil, a angústia, a corrida para o hospital. Olhei para ela ali no corredor do hospital e parecia mais alquebrada do que eu. Proporcionara a Ima o contacto permanente e afetuoso do seu corpo. Não ia à casa havia dias. Dormia pouco ou nada. Tinha o olhar mortiço do cansaço. Eu, pelo contrário, contra a minha vontade, sentia-me por dentro e talvez por fora também se notasse luminosa. Mesmo agora que tinha conhecimento da doença da minha filha, não era capaz de afastar a satisfação por aquilo que me tornara, o gosto de me sentir livre, deslocando-me por Itália, o prazer de dispor de mim, como se não tivesse um passado e tudo estivesse a começar agora. Assim que a menina teve alta, confessei a Lila aquele estado de espírito. Queria encontrar uma ordem na confusão de culpa e orgulho que sentia dentro de mim. Queria dizer-lhe a minha gratidão, mas também que ela me contasse minuciosamente aquilo que Ima, uma vez que eu não estava presente para lhe dar, recebera dela. Mas Lila respondeu quase com enfado: Lenu, deixa lá isso, já é passado. A tua filha está bem, agora há problemas maiores. Durante alguns segundos, julguei que fossem problemas seus, de trabalho, mas não era o caso. Os problemas diziam respeito a mim. Soubera, pouco antes da doença de Ima, que estava para me aparecer uma queixa. Quem apresentar a queixa de mim fora Carmen. Capítulo 95. Espantei-me, senti mágoa. Carmen? Carmen, fizera-me uma coisa dessas? Terminou, naquele momento, a fase excitante do sucesso. Em poucos segundos, à culpa de ter descurado Ima, juntou-se o receio de tudo me ser retirado por via legal. Alegria, prestígio, dinheiro. Senti vergonha de mim, das minhas aspirações. Disse a Lila que queria falar imediatamente com Carmen. Ela desaconselhou-me. Mas eu fiquei com a impressão de que ela sabia mais do que me dissera e fui procurá-la na mesma. Em primeiro lugar, passei pela bomba de gasolina, mas Carmen não estava. Roberto tratou-me com embaraço. Não falou sobre a queixa, disse que a mulher fora com os filhos para Giugliano, para casa de familiares seus, e ficaria lá algum tempo. Virei-lhe as costas, corri para a casa deles, para ver se ele me dissera a verdade. Mas Carmen ou fora realmente para Giugliano ou não me abriu a porta. Fazia muito calor. Passei um pouco para me acalmar. Depois procurei António. Não tinha dúvidas de que ele sabia alguma coisa. Pensei que seria difícil encontrá-lo. Andava sempre de um lado para o outro. Mas a mulher disse-me que ele fora ao barbeiro e, de facto, encontrei-o lá. Perguntei-lhe se ouvira falar em ações judiciais contra mim. E ele, em vez de me responder, Começou a falar mal da escola. Disse que os professores não gostavam dos seus filhos. Queixavam-se de que eles falavam em alemão ou em dialeto. Mas, entretanto, não lhes ensinavam italiano. Depois, de um momento para outro, quase sussurrou. Aproveito para me despedir de ti. Onde vais? Volto para a Alemanha. Quando? Ainda não sei. Então, porquê é que te despedes já? Tu nunca estás. Vemo-nos pouco. Tu é que não me procuras. Também tu não me procuras. E por que te vais embora? A minha família não se sente bem aqui. É o Michele que te está a mandar embora? Ele manda e eu obedeço. Portanto, é ele que já não te quer no bairro. Olhou para as mãos. Examinou-as muito bem. De vez em quando volta-me o esgotamento nervoso, disse. E começou a falar-me da mãe, Melina, que não estava boa da cabeça. Deixa-la com a Ada? Levo-a comigo, balbuciou. A Ada já tem problemas que cheguem. Além disso, eu tenho uma constituição como a dela. Quero tê-la à minha vista, para ver como virei a ser. Ela sempre viveu aqui. Na Alemanha vai sofrer. Em todo lado se sofre. Queres um conselho? Pelo modo como me olhava, percebi que chegara ao cerne da questão. Diz lá qual é. Vai-te embora também. Porquê? Porque a Lina julga que vocês duas juntas são invencíveis. Mas não é assim. E eu já não posso ajudar-vos. Ajudar-nos? Em quê? Abanou a cabeça insatisfeito. Os Solaras estão descontentes. Viste como as pessoas aqui do bairro votaram? Não. Verificou-se que eles já não controlam os votos que dantes controlavam. E então? A Lina conseguiu desviar muitos para os comunistas. E o que tem isso a ver comigo? O Marcelo e o Michele veem a Lina por trás de tudo. Principalmente por trás de ti. A queixa existe e os advogados da Carmen são os advogados deles. Capítulo 96. Voltei para casa e não procurei Lila. Não acreditei que ela não soubesse nada das eleições, dos votos, dos Solara furiosos que estavam emboscados por trás de Carmen. Ela dizia-me as coisas a conta-gotas, no seu interesse. Telefonei para a editora, contei ao diretor a respeito da queixa e daquilo que António me dissera. Por enquanto é apenas um mexerico, disse-lhe. Nada de certo, mas estou muito preocupada. Ele tentou sossegar-me. Prometeu que ia pedir aos advogados da editora que fizessem uma averiguação e que me telefonava assim que soubesse alguma coisa. Concluiu. Porque estás tão agitada, isso é bom para o livro. Para mim não é, pensei. Fiz tudo mal. Não devia ter voltado a viver aqui. Passaram-se dias. A editora nada disse. Mas chegou-me a casa a queixa como uma punhalada. Li e fiquei de boca aberta. Carmen pedia a mim e à editora que o livro fosse retirado de circulação. E uma indemnização disparatada por ter lesado a memória da sua mãe, Giuseppina. Nunca tinha visto uma carta que sintetizasse em si, no cabeçalho, no estilo da escrita, nas decorações dos carimbos e nos selos fiscais, o poder da lei. Descobri que aquilo que em adolescente e também em rapariga nunca me impressionara, agora aterrorizava-me. Fui imediatamente procurar Lila, desta vez. Quando lhe disse do que se tratava, ela mostrou-se trucista. Querias a lei? A lei já chegou. O que faço? Um escarcéu? O que queres dizer? Conta aos jornais o que te está a acontecer. Estás louca? O António contou-me que por trás da Carmen estão os advogados de Solara. E não me digas que não sabes isso. É claro que sei. Então por que não me disseste? Porque já viste como estás nervosa. Mas não te deves preocupar. Tu tens medo da lei e os Solara têm medo do teu livro. Eu tenho medo que eles, com tanto dinheiro que têm, me possam desgraçar. Mas é precisamente no dinheiro que tu deves tocar. Escreve. Quanto mais escreveres sobre as vigarices deles, mais lhes estragas os negócios. Fiquei deprimida. Era isso que Lila pensava? Era isso o seu plano? Só naquele momento percebi com clareza que ela me atribuía a força que em crianças atribuíamos à autora de Mulherzinhas. Era por isso que ela tudo fizera para eu regressar ao bairro? Retirei-me sem dizer nada. Fui para a minha casa, telefonei outra vez à editora. Esperava que o diretor andasse a tratar de alguma coisa. Queria notícias que me sossegassem, mas não consegui falar com ele. No dia seguinte foi ele que me ligou. Informou-me em tom alegre de que saíra no Corriere della Sera um artigo seu. Seu, escrito pela sua mão, em que falava da queixa. Vai depressa comprá-lo, disse-me. E depois diz-me o que achas. Capítulo 97. Fui ao quiosque mais ansiosa do que nunca. Lá estava de novo a minha fotografia com Tina, desta vez a preto e branco. A queixa era anunciada logo no título e era considerada uma tentativa de amordaçar uma das poucas narradoras corajosas, etc, etc. Não dizia o nome do bairro. Não mencionava o Solara. O artigo, de forma bastante hábil, situava o episódio no seio de um conflito em curso por toda a parte, entre os resíduos medievais que impedem o país de se modernizar e o avanço imparável, também no Sul, do rejuvenescimento político e cultural. Era um texto breve, mas que defendia de forma eficaz, sobretudo na parte final, as razões da literatura, separando-as daquelas a que chamava tristes quesílias locais. Serenei. Tive a impressão de estar bem protegida. Telefonei, elogiei muito o artigo. Depois fui mostrar o jornal a Lila. Esperava que ela exultasse. Era aquilo que parecia que ela queria, um alargamento do poder que ela me atribuía. Mas ela disse reservada: porquê é que mandaste esse fulano escrever o artigo? O que é que não está correto? A editora tomou o meu partido. É ela que se encarrega desta zaragata. Parece-me um facto positivo. Conversa, Lenu. O que interessa a esse fulano é só vender o livro. E não está certo? Está certo, mas tu é que devias fazer o artigo. Enervei-me. Não conseguia perceber o que lhe ia na cabeça. Porquê? Porque és inteligente e conheces bem as coisas. Lembras-te quando escreveste contra o Bruno Socavo? Aquela referência, em vez de me dar prazer, aborreceu-me. Bruno tinha morrido. E não me dava prazer recordar o que escrevera. Era um rapaz de poucos miolos que caíra na rede do Solara e sei lá em quantas outras redes, uma vez que o tinham assassinado. Ter tido um conflito com ele não me alegrava. Lila, disse-lhe, o artigo não era contra o Bruno, era um artigo sobre o trabalho na fábrica. Bem sei, e o que tem isso? Fizeste com que ele as pagasse? E agora que és uma pessoa ainda mais importante, podes fazer melhor. Os Solara não devem esconder-se atrás da Carmen. Deves pôr os Solara a descoberto e não devem continuar a mandar. Percebi porque desprezara o texto do diretor. Não lhe importava absolutamente nada a liberdade de expressão, nem a batalha entre atraso e modernização. Só lhe interessavam as tristes quesílias locais. Queria que eu, ali e agora, contribuísse para um confronto com pessoas concretas que sabiam bem, desde a infância, de que massa ela era feita. Disse-lhe, Lila, o Corriere está-se nas tintas para a Carmen, que se vendeu, e para os Solara, que a compraram. Um artigo para sair num grande jornal tem de ter um sentido geral. Senão não o publicam. As suas feições alteraram-se. A Carmen não se vendeu, disse. Continua a ser tua amiga e só apresentou a queixa contra ti por uma única razão. Obrigaram-na. Não percebo. Explica-te. Sorriu-me, trucista. Estava muito zangada. Não te explico nada. Tu é que escreves os livros. És tu que tens de te explicar. Eu só sei que não temos aqui nenhuma editora de Milão que nos proteja. Ninguém que escreva artigozinhos nos jornais por nós. Nós somos apenas uma questão local. E arranjamo-nos conforme podemos. Se tu quiseres dar-nos uma ajudinha, muito bem. Caso contrário, desenrascamo-nos sozinhos.